o Facebook, o Tio Pregão, todos no Google, segue o Pregão. Quem compartilha, não dá o Pregão. É a nova onda, tá na boca do povão. Escorrega, meu amor, tá escorregadinha, vai. Faz bem gostoso, o papai chegou. Bregão é bom demais. Bregão é bom demais. E a galera dança bregão. Oh, GLS, todo mundo vai de bregão. Os internautas do Vine, do Twitter, bregão. É a nova onda, tá na boca do povo. Facebook, Google Mais, ah, todo mundo curtiu o Bregão. Todos no Google, todo mundo mesmo. Segue o Bregão, quem compartilha, ama o Bregão. É a nova onda, tá na boca do povão. Oh, oh, Bregão, oh, oh, Bregão, oh, oh, é a nova onda, tá na boca do povão. Feiticeira, feiticeira, feiticeira, essa mulher que por ela gamei. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Eu vivia sozinho, sem alguém para me consolar. Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar. Ela me apareceu e com apenas um toque de sua magia acabou com a tristeza. Acabou com a tristeza, me trazendo alegria. Feiticeira, feiticeira, feiticeira, é essa mulher que por ela gamei. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Eu vivia sozinho, sem alguém para me consolar. Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar. Ela me apareceu e com apenas um toque de sua magia acabou com a tristeza. Acabou com a tristeza, me trazendo alegria. Feiticeira, feiticeira, feiticeira, essa mulher que por ela gamei. Feiticeira, feiticeira. Amado Basílio, o mais amado do Brasil. Portal do Arrocha. Hoje eu sei que o nosso amor é mais que uma relação qualquer. Você tem tudo pra ser minha mulher.

Te ver, mas não consegui.

deixa doidão. Oh yes, oh no. Uma horas e 50 minutos. Thank you. mexicas, asas de ilusão e um sonho audaz feito um balão. Luar, luar, eu sou assim, brilho do farol além do mais. Mente só. De mim ser o que sou é gostar de ir por onde ninguém for, do alto coração, mais alto coração.

até o tom. Nem toda luz é acesa, nem todo belo é beleza, nem toda pele é visão, nem toda bala é bombom, nem todo gato é do mato, nem todo quieto é pacato, nem todo mal é favido, nem todo quieto é pacato, nem todo mal é favido. Vai! Não há, não há, oh, da violência, descobri nos cabelos inocência, essa vida fatal, fertilidade, descobri na cidade, na natureza, descobri na beleza dessa mulher, descobri no que nas boniteza, na peleja do homem vier, quando vier. Descobri no bagaço dos engenhos, no melaço da cana, mais um beijo. Descobri os desejos que não tem cura, sara cura do brejo na novena. Descobri na serena da natureza, descobri a beleza dessa mulher. Descobri o que der boniteza na peleja do homem vier, quando vier, quando vier, quando vier. Rádio Oficial Paraíso FM. Quem ouve, gosta. Yeah! A sua noite aqui na Paraíso FM é cheia de alegria, amor e emoção. A rádio que todo mundo gosta é a Paraíso FM. A rádio que todo mundo gosta. Boa noite. Paraíso FM. 22 horas e 15 minutos.

tempo todo. E se me entendo, eu faço ficar. Eu mando um beijo, ela não pega. Pisco o olho, ela se nega. Faço o bolho, ela não tem. Eu chamo, ela ignora. Chego junto, ela sai fora. Eu não chego, ela não tem. Minha vida, minha amiga, minha namorada. Minha casa, minha cena. Minha música, minha vida. Dos maiores artistas. Paraíso FM. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. 105,9. 105,9. Paraíso FM. Vendendo a sua ideia. Paraíso FM. A rádio dos melhores ouvintes. amor e paixão. Sussurrar baixinho no seu ouvido, amar é dizer na cama, dizer em voz baixa eu te amo, dizer em voz baixa você só quer me usar, só quer fazer amor como se eu fosse um objeto descartável. Corisco do trovão, a explosão do forró. Com mais música. 22 horas e 40 minutos. Ô Nenê, vamos dançar esse choque mais um assim, ó. Puxa fora, Orlando. Ok, galera, e a gente curte agora o volume 3 do filme. na pele minha vida como é. Só desse jeito arranjei essa saída pra ela não brigar comigo e tirar do meu pé. Só desse jeito arranjei essa saída pra ela não brigar comigo e tirar do meu pé. Com a moto nova, marido é bom demais. Saio cedo, chego tarde, agora vou te ajudar. Quero até ver, já estou com os quartos doendo, tu podes crer. Acontece que eu ganho mais dinheiro que você. Já estou com os quartos doendo, tu podes crer. Acontece que eu ganho mais dinheiro que você. Por onde eu passo não encontro passageiro. E você por onde anda vai ganhando mais dinheiro. Eu desconfio desses tais de garoteiros. Tô levando a mais chifrada do que pano de toureiro. Eu desconfio desses tais de garoteiros. Tô levando a mais chifrada do que pano de toureiro. Ó, meu marido, respeito é muito bom. Trabalho porque é o jeito para a coisa melhorar. Não desconfio, o negócio aqui é seu. Só chego mais tarde em casa para extra aumentar. Não desconfio, o negócio aqui é seu. Só chego mais tarde em casa para extra aumentar. Tanto extra exagero que faz teus quartos doer. Vai voltar a ficar em casa, lá tem muito o que fazer. Lavar o chão, os pratos e minhas cuecas. Arranjei, foi pra cabeça, tua moto eu vou vender. Lavar o chão, os pratos e minhas cuecas. Arranjei, foi pra cabeça, tua moto eu vou vender. Não faça isso, marido, tem dó de mim. Sou motoqueira, estradeira e faço o que ninguém faz. Dou segurança, troco o óleo e boto o gás. Ao garoteiro, passageiro, na minha moto eu dou mais. Como é que é, mulher? Dou segurança, troco o óleo e boto o gás. Ao garoteiro, passageiro. O que é que tem, mulher? Na minha moto eu dou mais, homem. Dá mais o que, mulher? Minhas voltas por aí, homem. Ganhar meu dinheirinho, te ajudar em casa. Dessas ajudas aí não preciso, não. Eu ainda tô novo, ainda dou no cu. Tu tem que voltar a ficar em casa, cuidando do menino, lavando o chão, minhas cuecas e muito mais. É ruim, Frank Aguiar. Agora que descobri essa profissão, era uma vagalhão. Conversa essa, mulher. Só falta agora tu trazer aqui um negão. O garoteiro aqui pra casa, dormir na minha cama. Aí é da vez que ainda vender a moto, eu vou vender a cama também, mulher. Não gagueje não, Frank Aguiar. Eu te avisei. Aqui se paga, aqui se paga. Agora tu vai ter que me aguentar. E eu já tô indo. Espere aí, mulher. Vamos conversar mais um pouquinho. Saudade do sertão. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma lua branca, uma gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma cabocla no sertão de Canindé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vem nas estradas, o orvalho beijando a flor. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés do riacho, em água fresca Nosso Senhor. Vai olhando coisa grande, coisa que promove ver. O cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma lua branca, uma gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma cabocla no sertão de Canindé. Puxa o fole, Orlando! Nordestinos do forró. O autêntico forró pé de serra. Quero ouvir só vocês cantar comigo. Quero ouvir. Ai, ai, que bom, mas uma estrada e uma lua branca, uma gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma cabocla no sertão de Canindé. E essa aqui é pra mexer com o coração. Imaginava que você fosse um dia agir errado assim. Mas quem vê cara não vê coração. Sinceridade em você nunca existiu. Nada melhor do que um dia atrás do outro. E só o tempo é quem acaba a cicatriz. Espero um dia você não se arrepender. E quem está com você fazer o que você fez comigo. Espero um dia você não se arrepender. E quem está com você fazer o que você fez comigo. Você é louca, você é muito louca. Se deita em qualquer cama, teu beijo é de qualquer boca. Você é louca, você é muito louca. Se deita em qualquer cama, teu beijo é de qualquer boca. Tô paquerando, eu estou te paquerando. E não tenho coragem pra te dizer. Tô paquerando, eu estou te paquerando. Fique sabendo, eu tô paquerando você. Tô paquerando, eu estou te paquerando. E não tenho coragem pra te dizer. Tô paquerando, eu estou te paquerando. Fique sabendo, eu tô paquerando você. Esse teu jeito, menina, me deixa louco. E aos poucos mexe com meu coração. Durante o dia, te paquero da janela. A lua bela, clareando a escuridão. O vai e vem dos casais e eu sozinho. Como eu queria nessa hora te encontrar. E no teu corpo, matar minha ansiedade. Mandar a saudade, morar em outro lugar. Eu tô paquerando, eu estou te paquerando. E não tenho coragem pra te dizer. Tô paquerando, eu estou te paquerando. Fique sabendo, eu tô paquerando você. Fico contente quando alguém fala em teu nome. Me bate logo uma vontade de te ver. Se encontro com um amigo ou uma amiga, primeiro papo é perguntar se vê você. Tudo que eu quero é teu amor e nada mais. Viver feliz e te fazer feliz também. E só assim podemos construir um lar. Isso depende de nós dois e mais ninguém. Eita, negócio bom danado. Vinte e duas horas e 52 minutos. E essa é pra machucar com o coração. Tenha dó de mim, gatinha. Forró! Grande Aliá, o pãozinho dos teclados. Tenha dó de mim. Tenha dó de mim. Tenha dó de mim. Tenha dó de mim. Não posso viver tão distante de você assim. Tenha dó de mim, tenha dó de mim, tenha dó de mim. Não posso viver tão distante de você assim. Tenha dó de mim, tenha dó de mim, tenha dó de mim, tenha dó de mim. Não posso viver tão distante de você assim. Tenha dó de mim, tenha dó de mim, tenha dó de mim. Não posso viver tão distante de você assim. Porque essa demora, já não vejo a hora de você chegar. Só quero ter você, quero ter o prazer, quero te abraçar. está no coração. O fogo da paixão desse nosso amor, que é como uma flor que desabrochando vai se revelando fora do mundo. Está no coração. O fogo da paixão desse nosso amor, que é como uma flor que desabrochando vai se revelando fora do mundo. A gente continua aqui falando de coisas de amor do coração. Da vida, isso é bom demais. Eu queria como é bom, um shotzinho romântico pra minar meu coração. Vem, vem matar minha sede de amor. Tô esperando por você a qualquer hora, amor. Pode bater na porta do meu coração. Tirei a chave e arranquei a fechadura pra ver você de contra a minha solidão. Tô esperando por você a qualquer hora, amor. Pode bater na porta do meu coração. Tirei a chave e arranquei a fechadura pra ver você de contra a minha solidão. Vem de casa que eu já tô contando as horas. Tic-tac no relógio da paixão. Cantar ao meu ouvido aquela música maravilhosa pra mim no meu coração. Vem depressa que eu já tô contando as horas. Tic-tac no relógio da paixão. Vem cantar ao meu ouvido aquela música maravilhosa pra mim no meu coração. Vem, vem, vem matar a minha sede. Vem, vem, vem cuidar do meu amor. Vem, vem, vem armar a tua rede. No quarto do meu peito tem um par de armador. Vem, vem, vem matar a minha sede. Vem, vem, vem cuidar do meu amor. Vem armar a tua rede, que no quarto do meu peito tem um par de armador. Mas foi em vão. Eu amo você. Fica comigo. namorados, vou dar um presente a você. Você que merece tudo que alguém pode merecer. Eu sei que a felicidade ainda não chegou, mas vou cobri-la de beijos, abraços, carinho. Dia dos namorados, vou dar um presente a você. Você que merece tudo que alguém pode merecer. Eu sei que a felicidade ainda não chegou, mas vou cobri-la de beijos, abraços, carinho. Vamos sair por aí, vamos curtir um forró do Nordeste. A curtição é melhor. Vamos sair por aí, vamos curtir um forró do Nordeste. A curtição é melhor. Forrozando, forrozando, forrozando. E namorando, namorando, namorando, namorando. Forrozando, forrozando, forrozando. Namorando, namorando, namorando, namorando. Levando a cultura do Nordeste para todo o Brasil. Nordestinos do forró. Dia dos namorados, vou dar um presente a você. Sei que merece tudo que alguém pode merecer. Sei que a felicidade ainda não chegou, mas vou cobri-la de beijos, abraços, carinho. Olha, vamos sair por aí, vamos curtir um forró pro Nordeste. A curtição é melhor. Vamos sair por aí, vamos curtir um forró pro Nordeste. A curtição é melhor. Forrozando, forrozando, forrozando. E namorando, namorando, namorando. Forrozando, forrozando, forrozando. E namorando, namorando, namorando. Forrozando, forrozando, forrozando. E namorando, namorando, namorando. Forrozando, forrozando, forrozando. Namorando, namorando, namorando. Paraíso. Paraíso. Tem música. Tem alegria. Alegria. Música, informação, promoção. Paraíso. Essa rádio tem tudo que eu gosto. 23 horas e 1 minuto. Companhia. Amor. Preciso dizer. Amizade. Música. Amor, alegria. Agora eu fiquei emoção. Era que pega você. Informação. Tudo isso é sinônimo da rádio de todos nós. Você ouve a número 1. Quero ver todo mundo cantando comigo assim, ó. Eu sou um filho sem sorte, que só nasci. Vivo triste, abandonado. Pra mim não existe festa, uma vida feita essa é muito melhor. Melhor. Puxa o fole rolando. Aí tem doação. Nordestino do forró. Canta comigo. Eu sou um filho sem sorte, que só nasci pra sofrer.